quando a solidão irromper. Quando nada faz sentido, essa canção eu fiz só pra você. Seja lá como for, você já mora em mim. É assim, é amor a toda hora. Quando um amigo é preciso, quando a solidão sentido, essa canção eu fiz só pra você. Tenho um carinho pra te dar, histórias pra contar. Eu tenho tempo pra te escolher, pra te escutar. E uma risada, e uma risada. Eu tenho tempo.